conta pra ele que não me esqueceu, e seu amor nunca deixou de ser meu. Conta pra ele, conta pra ele que você fez de tudo, de ponta cabeça revirou o mundo, mas não deu. Conta pra ele que você quer voltar, que ao lado dele não é seu lugar. Conta pra ele essa vida errada tem que ter um fim, e você só pensa em voltar pra mim. Que quando faz amor só pensa em mim, que essa vida errada tem que ter um fim, e você só pensa em voltar pra mim. Amor.